lá. Espero que te encontres bem, a companhia de quem te roubou de mim. Espero que estejas melhor e lhe saibas dar o amor que eu não mereci. Mas tenho ouvido dizer que começaste a sofrer. E se for assim, não te esqueças que há alguém com quem podes contar e como amigo te pode ajudar. E nada quero em troca para mim. Lê a minha carta, lê até o fim. Mesmo estando farta de saber de mim, lê a minha carta, mesmo por favor. Lê a minha carta, meu amor. Lê a minha carta, lê até o fim. Mesmo estando farta de saber de mim, lê a minha carta, mesmo por favor. Lê a minha carta, meu amor. Não sei dizem por aí é só para me iludir, para me convencer que tu já te arrependeste desse passo que tu deste e me queres rever. Não sei se hei de acreditar, por isso escrevo a chorar o que sinto em mim. Podes rasgar esta carta que eu já acabei, destrói com ela tudo o que te dei. Então volta que eu espero por ti. Lê a minha carta, lê até o fim. Mesmo estando farta, lê a minha carta, mesmo por favor. Lê a minha carta, meu amor. Lê a minha carta, lê até o fim. Mesmo estando farta de saber de mim, lê a minha carta, mesmo por favor. Lê a minha carta, meu amor. Lê a minha carta, lê até o fim. Mesmo estando farta de saber de mim, lê a minha carta. Yeah.